Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o Didi detonar. E essa é uma homenagem a todos os Silvas do Brasil. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era um domingo de sol, ele saiu de manhã pra jogar seu futebol. Deu uma rosa pra irmã, deu o beijo das crianças, prometeu não demorar, falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar. Mas era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era trabalhador, pegava o trem lotado, tinha boa vizinhança, era considerado e todo mundo dizia que era um cara maneiro. Outros o criticavam porque ele era funkeiro. O funk não é modismo, é uma necessidade, é pra calar os gemidos que existem nessa cidade. Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. E era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. E anoitecia, ele se preparava, é pra curtir o seu baile que em suas veias rolavam. Com a melhor camisa, tênis que comprou suado, e bem antes da hora ele já estava arrumado. Se reuniu com a galera, pegou o bonde lotado, os seus olhos brilhavam, ele estava animado. Sua alegria era tanta ao ver que tinha chegado. Foi o primeiro a descer e por alguns foi saudado. Mas naquela triste esquina o sujeito apareceu, com a cara amarrada, sua alma estava um breu. Carregava um ferro em uma de suas mãos, apertou o gatilho sem dar qualquer explicação. E o pobre do nosso amigo, e foi pro baile curtir. Hoje com sua família ele não irá dormir, porque era só mais um Silva que a estrela não.